Eu quero te tocar, Jesus. Não como a multidão te toca, Senhor. Eu quero tocar na orla do teu manto. Pra tocar no manto, na orla do manto, tem que estar prostrado pra tocar. No manto, na orla do manto, tem que quebrantar-se pra tocar no manto. Só quem crê e tem coragem de estender a mão, só quem vê enxerga a multidão. O que se quebranta e se lança até o chão recebe a cura e a virtude de Jesus. Pra tocar no manto, na orla do manto, tem que estar prostrado. Declare, diga, para tocar no manto.